Bom dia, Verão, bom dia. Ligação 660 para São Paulo. É 3601, pronto, cópia. Autorizado São Paulo, Congonhas, o nível é o 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após o direto Trive, após Trive conforme a rota do plano de voo, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto à posição Bridge, o controle Salvador 120.8, aciona 5532. São Paulo 360, 20 Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, posso conforme o plano. Padrão 0, da Foster, da Elton, com Lida, Foz, Lida, direto Brinde, 308, controle, 32 para o ponto. Posição é 06, informa, pronto para o posto, também. Correto, são 3601. Paulo 3601, para o posicionamento. Autorizado, então 3601, chama pronto para o táxi. Ataque 3601. Taxista 360, no 154 horas, autonomia 4 horas e 20, alternando galeão. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, em ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10-18. Pátio 1 Índia, reporta pronto para espera, 3601. Então 3601 autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 110.